A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Nos últimos anos, temos testemunhado uma verdadeira peregrinação social promovida ali pela estabilidade econômica, onde as pessoas que estão ganhando mais dinheiro que no passado galgam sempre uma classe acima do que aquela que ela está. E este boom monetário fez com que qualquer Zé Ruela hoje consiga ter um carro zero, ter a sua casa e todos os outros caprichos intangíveis ali para todos nós no passado. Outra coisa que um ex-fudido passou a ter acesso foi a viagens internacionais, né? Eu acho que hoje na Flórida, Walter, se fala mais português do que é o inglês, né? Exatamente, gente. Agora, alguém que se disponha a gastar $1,000 de passagem e pra Flórida, que na minha opinião é um Guarujazão... É, não passa disso. Não passa disso, desculpe os moradores do Guarujá, mas... Eu nunca botei meus pés na Flórida, mas imagino que seja uma chatice foda, né? É pra você trombar com sotaque brasileiro, né? E chicano também, né? Exatamente. Não, realmente não rola, também não tenho a menor vontade de conhecer aquela região. Sem falar da galera que fica andando de patins. Cobra enrolada no pescoço. Isso, aquela cobra albina. Mas outros dos destinos preferenciais dos brasileiros ali nos Estados Unidos é sem dúvida Las Vegas, onde os malditos tupiniquins vão lá enfiar no rabo a sua grana, né? Ou seja, ela suada ou não, quem tem uma grana fácil, de repente. Se acaba durante o ano na frente de um torno, que ali nas férias vai gastar tudo que ganhou. O cara se enjoou de no jogar... No bacará, Las Vegas. Se enjoou de jogar cacheta no boteco aqui, daí vai pra lá pra tentar caçar níquel. Mas enfim, nos anos 90 também, no Brasil houve uma febre que fez com que uma horda de, principalmente sexagenários, invadisse ali templos de jogos de azar que, naquele momento, eram legalizados. E esses senhores perdessem até as suas dentaduras ali na frente de uma resma de cartelas. É, estamos falando dos jogos de bingo, né, Walter? Que foi um dos grandes hits ali nos anos 90. Era só sair do metrô e atravessar a rua. O bingo abria todos os dias no final da tarde e não tinha hora para fechar. Os agentes chegaram até o local através de uma denúncia anônima. Eles vão investigar agora quanto era o faturamento. O bingo estava proibido desde 1946 e esta proibição foi ali dada pelo presidente Eurico Gaspar Dutra. Nessa época, se botava feijão em cima das cartelas, né, pra marcar ali o nome. Bices! Bota um feijão. Dois patinhos na lagoa! Bota um feijão em cima. Então, mas em 1993, na gestão Itamar Franco, o bingo voltou através da Lei Zico, lembra disso? Foi, exatamente. Você se lembra o que era a Lei Zico? O intuito era dar uma grana para os clubes de futebol, né? Exatamente. Uma parcela disso era para dar uma grana para os clubes que já eram falidos naquela época e continuam hoje, para você ver, não adiantou nada. Esse negócio de não adiantar nada, o Zico ficou tão chateado porque botaram o nome dele numa lei de bosta. Numa lei de porcaria que só serviu para encher ainda mais as borras dos diretores dos clubes. Então, em 2004, o bingo voltou a ser proibido, só que desta vez no mandato do presidente Lula. E um dos grandes motivos ali da nova proibição foi que os velhinhos estavam ficando viciados no jogo e começavam a gastar toda a aposentadoria do mês em uma tarde. Isso aconteceu muito, né, Alexandre? Aconteceu bastante. Os velhinhos se acabavam. Você sabe que minha mãe sempre foi uma viciada em bingo, mesmo falando do bingo... Não bingo desse bingo. Não, exatamente. Tô falando do bingo de quermesse. Porque esse bingo que a gente tá falando, que é o bingo que arrancava ceroulas dos senhores e as anáguas das senhoras, esse bingo aí é o bingão valendo grana pura e simplesmente. Sim. Mas os binguinhos de quermesse, que valia bolo de fubá. Bolo de fubá, tampa de privada, que a minha mãe uma vez ganhou. É que você voltou pra casa com a tampa do pescoço. Esse tipo de bingo sempre rolou. E a minha mãe era viciada. E qual não foi a nossa preocupação quando começou a surgir ali esses bingões? Falei assim, será que a minha mãe vai dar uma raspada na grana do meu pai agora e vai picar a mula? Mas não, ainda bem que ela não se viciou E ela continua até hoje ali nos de quermesse e tal. Eu não me lembro muito bem dos bingos quando surgiram aqui em São Paulo. Surgiam também com essa cara de bingo, de estrutura lasveguiana, se podemos dizer, né? Você se lembra daquele bingo Imperatriz que tinha ali na Avenida 23 de Maio? É um gigante, que tem uma estrutura egípcia, alguma coisa assim? Africana. Africana. Umas estátuas africanas na frente, colossais. De muito mau gosto. É terrível, cara. Terrível. Cafona ao extremo. É, só que gastaram os tubos ali pra fazer aquela porra toda. Eu, inclusive, eu diria que de cafonice, aquela porra esteja empatada ali com a estátua do Borba Gato. Pra quem não é de São Paulo, gente, existe na Avenida Santo Amaro, ali chegando na Adolfo Pinheiro, uma estátua gigante, horrorosíssima, de um bandeirante. Eu não sei porque paulista tem a mania de gostar de bandeirante. Que matou índio. Que matou índio, que só porra torturava a gente. Paulistanos e paulistas, parem de amar os bandeirantes. E quando eu era criança, eu amava a estátua do Borba Gato, porque eu achava que ela era o concorrente paulista do Cristo Redentor. Quem não é de São Paulo, dê uma gugada e veja que coisa terrível. Inclusive tinha o Bingo Borba Gato também ali perto. Bingo Borba Gato, é que era bem ali pertinho do, da que estátua. Quase em frente ou em frente, não, acho que quase atrás, quase nas nádegas da estátua, tinha o Bingão Borba Gato também. É porque o rabo da estátua fica pro Banco Itaú. O bingo era atrás do Banco Itaú. Faz muito sentido, né? Tinha uma porta. Tinha uma porta que dava pros cofres do banco. Era só vir jogar os pacotes de dinheiro. Ter dinheirinho dos velhinhos. Enquanto era amassado, cheirando a xixi. O ouvinte Cláudio Nakamura, ele diz que tem um tio dele, olha só isso, que loucura, chegou a ficar 30 horas dentro de um bingo. E agora, pasme. Nesse tempo, ele ganhou R$4.000. Mas, segundo o relato do tio, houve um momento que ele estava perdendo R$35.000. Cara, é um cara de sorte, porque ninguém consegue recuperar. Porque o que acontece? Você entra no jogo pra ganhar dinheiro. Lógico. Aí você continua no jogo pra recuperar o dinheiro que você já perdeu. E o pior é que agora pessoa... tem que recuperar, agora tem que recuperar. E a pessoa que entra com essa intenção de ganhar dinheiro, ele acha que como é que pagam a energia elétrica daquele monte de neon, né, cara? Exatamente, cara. É roubando dinheiro dele. Lógico, deles. Cara. Bingo é foi o maior negócio que surgiu nesse país depois dos bancos, né? É, o cara saía de lá rapelado. Saía rapelado, cara. Às vezes você ganhava um dinheiro, mas se você tinha que ter o discernimento pra saber que era hora de parar. E não é mentira isso que ele fala das 30 horas, porque era comum esses bingos rodarem 24 horas, cara. Exato. E havia muitos relatos mesmo, o meu cunhado fala, a empresa que ele trabalhava faliu por conta da esposa do dono, que era uma senhora, que ela largava o marido dormindo e ia pro bingo. Gastar todo o dinheiro. Gastava tubos e tubos e tubos. E ela, inclusive, foi internada num rehab pra ex-bingueiros. Pra bingueira? É. É a única coisa que não pode servir no restaurante é feijão. Pega a senha pra almoçar, daí fala assim: 22. Dois patinhos na lagoa. Chama Tinquina. Alexandre. A ouvinte Daniela Roncador falou que um dia a avó chegou em casa toda cagada, pois depois de horas sentado na mesa de jogo sem querer levantar, o velho esfíncter da velha não aguentou mais segurar e ela se borrou inteira. Cara. Tô lembrando uma coisa. Geralmente, os bingos levavam o nome assim das localidades, né? Da rua aqui. É o Borba Gato ali, por conta do bairro e da estátua tão famosa. No Itaim tinha o bingo Clodomiro Amazonas. Sim, sim. Sempre levando o nome da rua. Tinha um na Avenida Lins de Vasconcelos. Como, se você, Alexandre, tivesse um bingo na Lins de Vasconcelos, na Lins, como é que ia chamar seu bingo? Bingo Lins. Eles nomearam de Lins Bingo. Lins Bingo, pra não correr o risco de ser chamado de Bingo Lins. E uma coisa que sempre aconteceu nesses bingos, né, é que tinha uma comida de graça ali pra atrair os passafomes, né? Porque aí a galera, o quê? Não precisava sair pra jantar, por exemplo, né, Volta? Tinha gente que saía da balada, ia no bingo, não jogava, só pra comer. A ouvinte Rosa Guimarães, ela falou que a mãe de uma amiga que estava se servindo de caldo de ervilha em um bingo, deixou a dentadura cair dentro do rechô de... dentro do rechô de sopa. E segundo a ouvinte, era tamanho vício que ela continuou por horas jogando sem ali a chapa sumério. Como você falou, a história dos bingos teve uma evolução, né? Começou ali nas quermesses, né? Não, roda o globo. Mexe o saco. O saco cheio de números, né? Eu acho que eu contei uma história aqui de um bingo de quermesse, que o malandro não tinha caneta e foi marcando com um cigarro, saca, queimando. Só que ele queimou os números, aí ele ganhou, só que não tinha como conferir, porque ele fez os buracos nos números. Então, aí, depois que os bingos se tornaram pequenos cassinos, começou com cartela, né? E depois tinha bingo eletrônico, né? Com computadores, onde os velhinhos sentavam ali. E é impressionante que esses bingões, né? O bingo Las Vegas Mode, eles não é igual na quermesse, que era dois patinhos na lagoa. Não. Cara, era igual dando o resultado da telecena, 22, 45, 99. E os velhos, já acostumados com a telecena, captavam rápido, rapidinho, né? Rapidinho, e eles marcavam rápido pra caramba, 80 cartelas. É. Uma pessoa normal não acompanharia aquela velocidade, cara. Agora, ali em 2004, quando o Lula deu fim nos bingões, o que aconteceu? Houve uma consternação geral ali do pessoal da melhor idade. Porque realmente pra eles aquilo era uma espécie de cocum, né, cara? Dava uma renovada. E é verdade, eu acho que os ambulatórios médicos andavam mais vazios. Exatamente. Né? Porque eles piravam, eles queriam mesmo era continuar ali jogando bingo alucinadamente. E como todo mundo sabe, né? Uma boa jogatina não te dá dor alguma, né? Meu não. Pai que é tão bom, viciado em cacheta, diz isso, que é o que cura a vida é jogar uma cacheta. Ricardo Borges, o nosso ouvinte de Sete Lagoas, nos diz que o pai dele foi dono de um bingo clandestino em Minas Gerais e acabou indo em cana 3 vezes. Que ótimo. Hoje ele mora no Uruguai e é sócio de um cassino. Olha, vou abrir aspas pro e-mail do ouvinte aqui. Já um tio meu não teve a mesma sorte, pois foi também pra cadeia, mas acabou perdendo 2 dedos em uma briga de facas dentro do regime prisional. O tio Vida Louca. O ouvinte Fábio Luz falou que era viciado nas máquinas de caça-níqueis e que o lugar que ele jogava era uma mini Las Vegas disfarçada de clínica veterinária. Ei, que maravilha! Olha só, o lugar era bom de se jogar, mas o cheiro de urina e fezes de animais misturado com a fumaça de cigarro era terrível. Que lugar, hein? O vídeo do Agente 86 deu um curtido na nossa fanpage lá no Facebook. Aí vocês vão se ligar no que vai rolar nos próximos episódios. Dá pra mandar as suas histórias. Mandem também dicas de episódios para o nosso e-mail, falecom@agenteem86.com.br. O nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. Quem deu a dica desse foi o Roberto Geribola. Ô Alexandre, nós vamos completar 2 anos. 2 anos já de podcast, de memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. É isso, vai ser em novembro, 2 anos de Agente 86, e como no ano passado, vamos fazer um especial de aniversário e os ouvintes vão poder participar. A gente vai, no decorrer dos próximos, a gente vai dar qual vai ser o formato, né, Walter? Estamos nos programando aqui pra fazer quiz, conversar com as pessoas contar a história, cada um vai participar de uma maneira diferente, então se você tem intenção de gravar conosco esse episódio, é só mandar um e-mail para falecom@agenteem86, coloca no assunto ali, eu quero participar. O Alexandre, o ouvinte Vilmário Fragoso falou que no Rio chegaram a montar estrategicamente um bingo ao lado de uma agência da Caixa Econômica. O que acontecia? Os velhinhos recebiam aposentadoria e já entravam no bingo e deixavam tudo lá. Olha que excelente. Que estratégia. Que estratégia.